88 Plomb 88 Plomb. Ela vai sentar na van. Eu quero apenas membro. Foda-se a prenação. Eu vou te comprar até morto. De lembrar de mim. Artilharia americana. Compre 88 plan. 88 plan. 88 plan. 88 plan. 88 plan. 88 plan. 88 plan. 88 plan. 88 plan. Negro. Cristo, eu que os crucifiquei. Falando de thug, mas você não sabe quem. Sem porrada na sua cara, caiu sangue no meu rim. Cê não é o real plan, não tem pino no teu jeans. Plantamos a semente, colhemos o terror. Espingarda e parafuso, sem saber quem te furou. Vivente que mata, viado, pau no cu. Vagabunda, sai sorrindo pro que grupo e ande chuva. Sexo e pedo, claramente verde. É só ser mentido. Só para de fingir. Sem my name, quatro white. Eu sou da sua, tipo da minha white. Eu não tô vendo o Brasil aqui. Rouba, mas se siga pra mim. 88 plan, 88 plan, 88 plan, 88 plan, 88 plan, 88 plan, 88 plan, 88 plan, nego. Vai sentar na van. Eu não gosto de fazer. Se abrir na van, eu vou